Simpsons. Escola Primária de Springfield. O vídeo técnico de hoje, Não Use Joias ao Praticar Esportes, foi cancelado. No lugar dele, veremos um filme que me deixou apaixonado por mostrar filmes que eu já assisti para outras pessoas. Doutor Dolittle. Isso mesmo, o clássico de 67, Dr. Dolittle, que responde a pergunta: e se um médico idoso e solteiro decidisse focar sua prática nos animais? A duração do filme é de 152 minutos! Minha duração acabou! Distribuição Fox Film. Versão brasileira, Audio News, Rio. Ai, esse exame de vista no cavalo tá durando uma eternidade! É uma cenoura, seu burro! Isn't it a pity you're a seal? Eww! Esse cara tá se agarrando com uma foca! Eu baixei um interruptor uma vez e acordei dentro de um helicóptero. This is the world of Dr. Dolittle. The wonderful world of Dr. Dolittle. Esse é o pior trabalho de Anthony Newley. Where crocodiles talk and elephants sing and animals do most any old thing. Sim, 152 minutos depois. Esse filme é tão ruim que chega até a feder! Opa! Não é o filme, não! É o Bart! Eu não tô fedendo, não! Vocês estão sentindo o fedor das suas melecas velhas! É melhor vocês tirarem, tá? Se chama higiene! Se me permitem entrar na zombaria, Lisa Simpson também tem um odor pavoroso. Que foi? Não tenho fedor! Meninas não fedem! Lamento, menina, você fede! Fedorimpsons, Fedorimpsons! Fedorimpsons, Fedorimpsons! As crianças podem ser tão cruéis. Fedorimpsons, Fedorimpsons! Aí me chamaram de Fedorimpson e esse nem é meu nome. O que houve? Nossa família já foi excluída por várias coisas, mas nunca por nossa higiene. Raramente pela higiene. Nunca pela minha higiene. Ah, eu acho que sei de onde está vindo todo esse fedor. É pior do que o abraço do vovô no verão. Eu achava que só mães que trabalhavam deixavam as roupas fedorentas. Esse é todo o dinheiro que achei no bolso das calças do Homer ao longo desses anos. Eu estava guardando para comprar um porta-temperos, em vez de ter que alugar um. Porta-temperos de aluguel. Ai, mas acho que teremos que gastar este dinheiro numa nova máquina de lavar. Nós não podemos continuar sendo os Fedorimpsons. Oh, Fedorimpsons! Quando eu voltar, não precisaremos mais usar roupas de sótão. Bancando os detetives. Saída 35. Loja Saída 35. Não leia as críticas na internet. Liquidação. Carne defumada. Sai daí, gordão! Churrasco defumado à beira da estrada? Tudo fica mais gostoso quando tá perto de uma estrada. Prove um pedaço. Garanto que sua boca vai ficar perplexa. Olha só pra ele. Oh, tostado e úmido, como os arrotos de Satanás. A grelha do cara tem a forma de favos de mel. E é por isso que eu chamo de colmeia. Tem sido passada adiante em minha família por gerações. Dizem que a colmeia foi feita de um meteoro que queimou a barba do meu bisavô, expondo o pequenino queixo dele para toda a cidade. Ela foi um presente vindo do céu, a defumadora perfeita. A colmeia nunca foi resfriada, nunca foi limpa, tornando carne, gordura e fumaça em pura magia. Estou defumado. Você parece ser um homem que precisa de uma defumadora na vida. Acontece que agora a colmeia está disponível para ser comprada, gente boa. Mas por que você abriria a mão de um bem tão valioso? Seria o mesmo que Stephen Hawking vender sua motocicleta falante. Minha patroa e eu estamos poupando para realizar nosso sonho de mudar para bem longe de nossos netos. Mas se eu não voltar para casa com uma máquina de lavar, minha esposa vai ficar uma fera. Ah, e devo fazer aquilo que é o certo ou fazer aquilo que todo mundo sabe que eu vou fazer? Comprou uma churrasqueira? Não é uma churrasqueira, é uma defumadora. Que também faz churrasco. O dinheiro deveria ser para tirar o fedor dos nossos filhos. Em vez disso, você comprou esse trambolho para comer até se empanturrar. Não esquenta, Homer. Nada melhor para consertar as coisas do que comida boa. Além disso, eu morri. Roupas do sótão. Eu não acredito que fez isso, pai. Bem, o segredo do bom churrasco é ficar parado sem fazer nada. Por isso sou tão bom nisso. Adoro cenoura defumada. E Maggie, isso é pra você. Vamos lá, só uma mordidinha. Não mesmo. É? Nunca. Agora? Esquece. Abre a boquinha. Eu não, não, senhor. Sim, senhorita. De jeito nenhum. Sim, de todo jeito. Ah, tá bom. Uma mordida. Homer, finalmente entendi o que é a gula. Seja bem-vinda, América querida. Eu vim porque o cheiro do churrasco tá mais do que a supimpa. Eu trouxe minha cal salada. Eu chamo de cal salada porque fui eu quem comprou. Squish. Uma semana depois. Olha como nós estamos populares. Essa defumadora foi a melhor coisa que já aconteceu com a gente. Graças a Deus e suas escolhas egoístas. Eu faço todas por você. E aí, pessoal, vocês viram por aí um Zé Mané do churrasco chamado Homer Simpson? Ui, o apresentador do canal culinário Chef Scott Boone aí. Ele apresenta o Guarnição Impossível, Masterchef Cadeia e a Bata Resfri e Ace. Fala, galera, tudo beleza? Eu sou o Scott Boone e desafio você a um devorando! O que é isso? Tem algo a ver com comer? É o meu novo programa, onde eu uso meu super talento de chef da cidade de Nova York para devorar cozinheiros amadores. Quem veria uma farsa tão tendenciosa? Tô dentro. Esse devorando vai rolar direto do Festival de Churrasco de Springfield. E quando eu acabar, vai desejar nunca ter ouvido falar de comida. Compre minhas panelas! Eu vou competir com o Scott Boone. Ele sabe o que todo grande chefe sabe. Gritar. Homer! Homer! Homer! Tinha razão, Riponga Gorduroso. Nada melhor para consertar as coisas do que comida boa. Daqui de cima, posso ver qualquer pessoa no mundo tomando banho. É isso aí, Costela. Vou te jogar naquela defumadora mágica por 24 horas e vencer a disputa. Eu só queria que você estivesse viva para ver isso. Então eu suponho que seja a minha última chance de dizer eu te amo. A defumadora foi roubada! Por quê? E quando foi? Você não acorrentou, seu gordo idiota. Eu vou embora daqui. Vão achar a colmeia, não vão? Me digam que vão achar minha defumadora. Não se preocupe, a polícia de Springfield está no caso. Ideia para nova carreira, fotógrafo erótico. Olha, não crie muita expectativa. Churrasqueiras chiques como a sua são fáceis de pegar. Viciados em churrasco pegam a noite e a limpam toda. E quando se dá conta, ele está preparando salsichas de outra família. Humanidade, mas que piada. Então ela se foi. Se foi para sempre. Só o que sobrou foi o cheiro da madeira queimada e as marcas de quatro rodinhas na grama. Boa noite, lindas marquinhas. que perdeu a churrasqueira. Esquece isso, bebezão barrigudo. Filho, isso é muito mais do que apenas perder um aparelho de grelhar externo. Como é que eu vou explicar isso para uma criança? Isso é a morte da esperança. Que papo estranho é esse, seu doido? Tudo de bom que aparece em nossas vidas, o universo leva embora. Então, a partir de agora, só vou ficar deitado aqui e nunca mais me importar com nada. Qual é? Você sabe que sua vida é uma porcaria. É só encher a cara como sempre faz. Não tô afim. Olha pra ele, deitado ali que nem baleia encalhada esperando pra explodir. Talvez a gente devesse ir atrás da defumadora. Não sei não. Toda essa coisa de churrasco promove o consumo de carne e toda aquela fumaça polui nosso meio ambiente. Não se trata do seu namorado, planeta. Eu nunca vi o papai tão derrotado assim. Ok, procure pistas. Será que haveria amostras de lama pra compararmos com as de brejos da área? Desculpe, tô assistindo muito Sherlock. Para com isso! Para! Eu não tenho carne pra você! Vai pro chão! Espera, o ajudante de Papai Noel tava no quintal ontem, quando a defumadora foi roubada. Mas ele não deu um pio sequer. Por quê? Manteiga de amendoim natural? E se alguém tiver dado isso ao cachorro pra ele lamber em vez de latir enquanto pegavam a defumadora? Ah, tem uma pista, amigão! Uma pista! Quem é o menino esperto? Quem é o menino esperto? Devorando. Você está assistindo Devorando com Scott Boom. Vamos lá, Homer. Não podemos deixar esse paspalhão de Nova York derrotar a gente. Esta semana eu desafiei a família Gilbert de Portland, no Maine. Eles fazem sopa de mariscos há gerações. Como isso pode superar uma coisa que eu passei o dia inteiro fazendo? Devorando. Ganhei! Sopa de Manhattan, galera! Dá-lhe Nova York! Melhor cidade, melhor sopa! A família Gilbert finalmente aprendeu uma valiosa lição. Dane-se tudo aqui. Papai, a gente vai achar a defumadora. Tentar é falhar. Só tem uma loja na cidade que vende manteiga de amendoim natural. Celeiro natural. Açaí, superalimento da natureza. Goldberry, superalimento da natureza. Deixa comigo, eu sei como falar com essas pessoas. Ainda bem que vocês têm funcho orgânico. O funcho lá da feira de produtores é apenas transicional. Ah, bem típico. Pequenos produtores arruinando os verdadeiros pequenos produtores. Então, será que poderia me dizer quem comprou este pote de manteiga de amendoim? Ah, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você quer que eu viole a privacidade dos meus clientes? Pra quem tá trabalhando? Pro FBI ou seria pro governo? Programa de recompensas? Corta! Ai, tá machucando meus alargadores, meus ridículos alargadores de orelha. Ali alguém tava comprando manteiga de amendoim. Nelson! O que está jogando aí, Nelson? Choque de castelos? E daí, se for? Seu castelo está muito bem protegido. Catapultas de nível 6, feiticeiros de nível 7, trolls de nível máximo. Ah, tá. É. Isso dá pro gasto. Puxa vida, fez upgrades incríveis. Upgrades bem caros. Upgrades assim custam joias. E joias custam dinheiro. Dinheiro bem caro, não é? Onde arranjou o dinheiro, Nelson? Eu não uso joias. Eu sou um amolador. Amolador. Cidade da Sucata. Patrocinador da Liga Judaica de Hockey de Springfield. Lisa. Parecem televisões, mas elas são enormes atrás. Tá falando com alguém. Isso sempre é sinal de culpa. Espero que não ligue. Eu fiz o jantar nela. Eu te cheiro depois. Essa é a nossa chance. Quente. O universo odeia a gente. É uma sensação boa se render. Isso aí, Meg. Desista, menina. levantem-se logo desse chão. Estamos participando de uma disputa culinária que será apresentada na TV e em aviões. Nós não temos a defumadora. Deixa a gente desistir com dignidade. Nós ainda temos que tentar. Esta não é uma família de desistentes. Claro que sim. Nós sempre fomos e agora somos ainda mais. Bom, eu sou. E se alguém disser que não, eu desisto. Vamos lá. Budistas não desistem. Na verdade, mãe, ser budista é apenas desistir usando calça de yoga. Isso é uma pulseira de resistência Livestrong. Lance Armstrong nunca desistiu. Ele nunca desistiu do Tour de France. Ele nunca desistiu de mentir sobre o uso de esteroides. E ainda não conseguiu se livrar. E agora entrem no carro. Festival de Churrasco de Springfield. Batalha de churrasco. Eu posso cuidar dessa competição de churrasco. Tudo que precisa de uma pequena ajuda de um velho amigo. Corta temperos de aluguel. Eu sou Alton Brown e bem-vindo ao Devorando. Hoje, Scott Boone desafiará os Simpsons na Batalha do Churrasco. E vou logo avisando, faremos a edição para ficar dramático. Marge, você acha que tem o necessário para vencer esta disputa? Com certeza. Homer, o que você acha? Nem que a vaca tussa. E vocês aí, crianças, estão animadas para vencer o Scott Boone? Felicidade é uma ilusão. Concordo com ela. Parece que os Simpsons estão fazendo jogos mentais aqui, Scott. Você está sentindo a pressão? Sem pressão. Eu vou apresentar o sabor de Nova York. Minha receita é uma mistura de Times Square, o zoológico do Bronx e o passeio a pé de Sex and the City. Os Simpsons terão que dar o seu melhor. O pior. Daremos o pior. Eu chamo isso de peito bovino desistir jamais. O ingrediente secreto é esperança. Quantos temperos você colocou nisso aí? Todos eles. Nossa, que maneiro! Eu nunca vi marcas de grelha tão inusitadas. Este padrão parece com favos de mel. Como é que é? Essa carne foi assada na colmeia! Esse forasteiro sem eira nem beira roubou nossa defumadora! Olha só, esse pirralho tá maluco. Eu mesmo assei essa carne bem aqui nesse aparelho. As marcas da grelha não batem. Carne morta nunca mente. Scott Boone pode considerar-se banido do canal culinário. Você não é mais um chef celebridade. É apenas um chef. Pode prendê-lo, chefe Wigan, por roubo de defumadora. Não parece ser crime pra mim. Pelo visto, os vencedores do Devorando são os Simpsons. Isso não foi fácil demais, porque um chefe profissional iria trapacear. E onde o Nelson se encaixa nisso? E onde será que está a nossa defumadora? É o toque que a gente ouviu no ferro velho! Atrás dele! Ossos! Estou coberta de morte! Ai, tá achando que é o Tarzan? Pai, faz ele parar! Eu parei de tentar. Pai, qual é? Ninguém tá pedindo pra se importar, só derruba um estranho aí! A maior torta de batata doce do mundo. Um garoto? Por que roubou nossa defumadora? Por que incriminou Scott Boom? Porque ele é meu pai. Eu sou o Tyler Boom. Meu pai fica tão ocupado filmando seus programas de TV, indo a inaugurações e fechamentos dos seus restaurantes, que eu nunca vejo ele. Você destruiu a carreira do seu pai pra ele passar mais tempo com você? Eu conheci um tal de Nelson jogando Choque de Castelos online. Eu sabia que meu pai viria a esta cidade. Então, contratei o Nelson pra pegar sua defumadora. E aí, minha babá assou a carne nela e trocou pra ficar parecendo que meu pai trapaceou. Essa foi a única maneira. A única maneira que pude achar. Filho, mas por que você não me disse que eu era um péssimo pai? Porque eu sou de Nova York e a gente não fala sobre sentimentos. É, eu entendo, filho. Eu sou de Nova York também. Estrada FDR. Rodovia West Side. Bancos de investimento. As galerias de arte. A droga dos Knicks. Ah, pai, fala sério, eles jogam muito mal. Mais uma coisa, Tyler. Cadê a colmeia? Vitaminas de Kale. Você é sempre muito mais quente do que penso que vai ser. Valeu, pessoal, por não desistirem, depois desistirem, e depois não desistirem de novo, e depois eu esqueci. Churrasco é como a família. Tem cortes de carne baratos que ninguém quer, mas se tratar direito, eles se tornam a melhor coisa do mundo. É, churrasco é uma delícia. Comida chinesa também tem seu valor. É, mas depende do lugar. Máquina de lavar. Parabéns, Nelson e Shona. Depois do dilúvio seco. Aurora da noite do ano 1000. Eu vou embora daqui.